Depois não vai dizer que me enriqueceu. Você sabe o que ele tinha que fazer aqui? A regra era que ele reinasse sobre todos esses reis. A regra é que ele passasse ao fio da espada todas as famílias reais que ele tinha derrotado. Mas eu quero dizer para você que quem tem um exército como esse... Quantos mesmo, hein, gente? Quantos mesmo, hein? Deus está disponibilizando para você miríades e miríades de anjos que já saíram. E esses anjos são bravos, são valentes. Eles são anjos que te acompanham desde a sua primeira experiência com Deus. Esses anjos, eles não são compráveis, eles não são seduzíveis, eles não são do mal, eles são anjos da parte do Senhor, e são anjos que participam do principado celestial, do rei dos exércitos, daquele que não tem começo nem fim de dias, daquele que nunca foi criado, mas sempre existiu. Esses anjos estão do seu lado. Não tema, ser forte, ser corajoso. Existem algumas situações que você ainda vai passar, mas a boa notícia é que depois da guerra, você ainda assim não precisará de mais nada. Vamos ficar de pé. Há uma palavra de restituição para você hoje. Você está fazendo muito caso de ser reconhecido. Diga assim: eu não estou à venda. Diga assim: eu valho muito mais que camelos. Eu valho muito mais do que as fortunas da terra. Diga: não existe uma tag no meu peito com o meu valor. Levante a sua mão e diga: eu não estou à venda. Esses podem guerrear. Repita comigo: eu não estou à venda. Então você pode guerrear. Então você pode atravessar o deserto. Sabe aquele jogo do pitfall? Faz de conta que você nunca caiu nenhuma vez num jacaré daquele. Só os seus inimigos. É assim que Deus vai fazer contigo. Nesse momento, existe uma ordem do céu sendo liberada a respeito da sua petição dos 21 dias de jejum. Terça-feira nós vamos celebrar. Tem gente que vai chegar em casa e vai receber um telefonema: foi aprovado. Tem gente que vai chegar em casa e vai receber uma boa notícia: olha, fulano voltou. Sabe aquele negócio que você queria vender? Foi vendido. Sabe aquele negócio que você queria comprar? Está aprovado. Sabe aquela pessoa que você não via tanto tempo assim? Aconteceu. Existe um peso de glória sobre a vida daqueles que se separam em consagração. Não leve em consideração aquilo que aconteceu do dia que você foi chamado até o dia que você aprendeu que não devia mais fazer assim. Porque no mar do esquecimento, Deus lançou os cavalos de Faraó e seus cavaleiros, dando vitória ao povo de Israel, que marchou a pé enxuto na parte mais profunda do Mar Vermelho. E aqueles que perseguiam o povo de Israel viram não só Israel ser liberto, mas outros estrangeiros que também passaram a pé enxuto. Alguns migraram para a China, para o Oriente, são os chineses, japoneses e tantos outros povos que também estavam no exílio do Egito. Eu quero te dizer que a sua libertação implica na libertação de mais gente que você não tem a menor ideia. Que quando você é liberto, quando você é próspero, quando você vai buscar um, mais gente é liberta. Mas o caminho é longo, não mostrei ali?